Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mexidão Cast, o episódio número 41. Eu sou o Patrick Murta e estou na companhia do meu amigo de queixo pequeno, Thiago Mendes. Fala galera, Thiago Mendes de novo na área. E além do Thiago Mendes, nós temos a companhia do nosso pequeno gafanhoto, Diego Mendes. É isso aí gente, Diego Mendes falando. Show de bola, rapaz. O episódio de hoje é um episódio mais do que especial, não é isso, pessoal? Exatamente, vamos lá? Parabéns, fala aí, velho. Parabéns. Hoje é o nosso dia, um dia muito feliz, né? Quem diria, né, que a gente ia chegar tão longe. Pois é, rapaz. Para nossos ouvintes que não entenderam, é hoje, exatamente hoje, dia 16 de abril, o Mexidão Cast está fazendo um ano de vida! Fogos, muitos fogos! Muitos fogos, muitas festas, bebedeira e mulher pelada. Eu já não tô errando, não. Você sabe que eu tento não parecer um personagem, mas, cara, é difícil. Você sabe que eu não gosto muito de aniversário, né? É verdade. É, pra mim o aniversário é um dia comum como todos os outros. Então toda véspera de meu aniversário, eu sério, não consigo sentir aquele, nossa, eu tenho que comemorar, tenho que fazer uma festa. Pra mim não tem nada a ver, vocês têm essa frescura também? Ah cara, eu ultimamente não tenho mais não. Depois dos meus, acho que 10, 11 anos eu parei de ter. E parou de rolar festinha em casa, então começou a ficar normal. Mas, ô Patrick, você fala que não tenta não ser um personagem, mas não tem jeito, cara. Você é um personagem chato, você não gosta de nada. Olha aí. Que de uma égua. E você, Thiago Mendes? Você comemora seus aniversários? Cara, eu não. Pra mim, ele passa. A maioria, eu tenho uma cisma com aniversário que ele só cai no domingo ou dia de que eu tô trabalhando. Pera aí, Diego. O aniversário só cai domingo ou cai no dia de semana. Eu acho que tem... Faz sentido, né? É meio óbvio. Não, eu tava querendo dizer, na verdade, o que eu quis dizer com isso é que eu sempre tô trabalhando, né? E domingo, geralmente, é um dia de preguiça, então eu não faço nada. Nossa, Thiago trabalhando. Você acha que você engana quem, rapaz? Eu tento, pelo menos, né? O dia de preguiça dele não é domingo, é de segunda a domingo. Olha só, gente do céu. Ai, ai... Mas apesar de eu falar que eu não gosto de comemorar, hoje sim eu tenho muito o que comemorar. Porque ao invés do meu aniversário, que a única coisa que eu fiz foi me manter vivo, o aniversário do Mexidão Cast foi totalmente diferente. Nós tivemos muito trabalho durante esse ano, né, Thiago Mendes? Entendo. Nós tivemos muitas dores de cabeça, nós pensamos em desistir durante muitas vezes, e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Nós vamos, nesse especial de aniversário, nós vamos contar todas as histórias de bastidores pro nosso ouvinte ficar por dentro desse podcast, que sabe-se lá porque ele tem paciência de ouvir durante toda a semana. É, pois é, né, gente? Isso aí, vamos lá. Enquanto isso, vamos cantando os parabéns para o Mexidão. É isso, pessoal. Um ano se passou, 40 episódios foram lançados, mais de 42 horas, 29 minutos e 14 segundos de Mexidão Cast. Você que ouviu todos os episódios baixou um total de 2 GB, 312 megas no total. É muita coisa, né, gente? É, bastante, né? O ouvinte não tem noção do trabalho que isso dá pra gente. Uma curiosidade legal, 2 GB, 312 é a quantidade total dos casts em edição, né? Imagina quanto deu isso no bruto. Pois é, rapaz. E são 42 horas e 29 minutos de programa, mas você multiplica isso pelo menos por 4, porque cada hora de programa é pelo menos 4 horas de edição. E ainda tem que levar em conta, né, que por ser áudio, geralmente você converte isso para MP3, o tamanho costuma ser bem pequeno, é no máximo 1 mega. É coisa bem pequena. Então, 2 GB e 312 é muita raça de áudio. É muita coisa, rapaz. Se eu for parar 42 horas, cara, são quase 2 ininterruptos. Sabe, ô Diego, sabe o que eu fico pensando? Na Sarinha, quando ela tiver 18 anos, o quanto de registro de áudio ela não vai ter do pequeno gafanhoto Diego Mendes? Não é, cara? Ela vai começar a escutar os primeiros 5 minutos e falar, não, meu pai é chato pra caramba. Sabe o que é o pior, Thiago? Eu fico pensando, quando eu for sentar pro Arthur e contar as coisas que eu fazia quando era criança, ele vai falar, não, você já ouviu o seu podcast, eu já conheço essa história. Olha aí. Exatamente. Mas isso é bom, né, cara? Até você citar isso aí, que a gente vai poder chegar mais pra frente, sabe? Fala assim, tá aqui, ó, isso aqui a gente fazia, isso era um a gente começou, é um hobby, e que a gente fazia por puro e simples prazer, né, de trazer um pouco de alegria, felicidade, e por que não tirar um pouco de rancor do coração das pessoas? Momento poético, momento bonito, eu tô chorando aqui, meu coração tá partido. Isso é porque é um episódio de aniversário, né? Lágrimas vão rolar hoje. Então é isso, neste programa já passaram mais de 21 participantes. Unbelievable! 21 pessoas diferentes. Aí é nome pra caramba, viu? Pois. Mas uma coisa que eu achei engraçada, Patrick, é o tanto de Thiago que tem. É, rapaz. Thiago. Thiago, você balançou a árvore e caiu uns 3, 4 Thiagos em cima dela. É verdade, foram um total de 4 Thiagos, não é isso? Pois é. Olha só, rapaz. Eu acho que todos esses participantes merecem ser citados, pelo menos citados, nesse episódio de aniversário, porque com toda certeza nós não chegaríamos neste um ano de podcast sem a participação de cada um deles, não é mesmo? Exato. Cite pra nós, Diego. Então, passaram aí pelo nosso podcast, né, no Mexidão, foi Bruno de Paula, João Gustavo, Rafael Queiroz, Camila Ribeiro. Eu não conheço essa pessoa, não, né? Conhece no sentido bíblico? Ixi, vamos pular essa parte aí, que é melhor. Vamos lá, Camila Ribeiro, digníssima, Ana Carla, Gabriela Fernandes, Andresa Veloso, Thiago Dourado, Thiago Dias, Rato, Felipe, o nosso querido Padaria, o queimador de rosquinha. Ixi. O Malovani. O menino da voz sexy. O Malovani, exato. Malovani, esqueci, da voz sexy. É o Malovani. Paulo Henrique de Andrade, né? Que virou PH de Andrade, isso, né? Isso, PH de Andrade, exatamente. Fernando Pimentel, digníssimo governador. Governador? Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Ex-ministro, né? Isso, ex-ministro. Isso. O hater, hater externo. É o terno. A Jéssica. A digníssima namorada do externo. A Jéssica é digníssima do externo mesmo. O Matheus Carvalho e também o nosso querido Thiago Miro. Isso, pra completar cotas dos Thiagos, né? Pra completar cotas dos Thiagos. Colocar tudo em fila, né? Fala Thiago, aí fala Dourado, Dias, Mendes, Miro. Sabe que recentemente o Thiago Dourado postou no Twitter dele em fazer um podcast só com os Thiagos. Eu, o Dourado, Thiago Dourado, Thiago Miro, Thiago Dias. Imagina só como seria um cast só de Thiago. Dá pra montar o Thiago Cast, hein? Olha só. Olha, a ideia. Olha só a ideia. Olha só, oi, dinheiro tá indo. Sinal de dinheiro. Pode Thiago. Só. Pode Thiago, ficou foda. Foi igual o pó de diamante. Você tá insinuando que o pó do Thiago seria um pó brilhante como se fosse glitter? Purpurina? Era pra deixar escondido. A ideia era pra ficar só em entrelinhos, mas. É isso mesmo. Gente, mas eu comentei de dinheiro agora. E uma coisa que a gente deixa claro é o seguinte: a gente não ganha dinheiro com isso. Tá longe disso, né, Thiago? Tá longe disso. O programa, a gente não tem renda com ele. A gente pode até vir a ter um dia, quem sabe até a gente trabalhe com isso, né, Patrick? A gente viva disso. Mas a gente faz o programa, a gente começou o programa, principalmente eu e o Patrick, quando a gente começou a conversar, com a ideia de fazer algo que a gente discutisse as coisas que a gente gostava e que a gente conseguisse pegar a opinião das outras pessoas. A gente queria só aproveitar aquele papo que eu e o Patrick tínhamos normalmente. Justamente. E eu já até disse no episódio do número 20, né, o podcast sobre podcast, que a minha principal ideia era ter um portfólio. como eu queria trabalhar com o marketing digital e trabalho, né? Ter um podcast seria um excelente portfólio, que eu poderia fazer um podcast para uma empresa, para uma agência de publicidade, enfim. E realmente tem sido muito bom. Nós tivemos alguns contatos, né? Quem se lembra, né? A Savassi Games, a gente chegou a anunciar ele aqui, né? Mas... Sim. Por enquanto a gente só tem custo, né, Thiago? Só custo. É muito trabalho. É, até um, assim, a gente até falha às vezes na questão, no quesito de dedicação, mas não é porque a gente não quer, cara. Eu garanto pro ouvinte, garanto até pro leitor do blog, que ambos, né, Patrick, Diego, gostaríamos de estar postando mais coisas, a gente vê coisa todo dia que a gente acha legal. Mas a gente trabalha, a gente tem filhos pra sustentar, mulher pra poder bancar no cinema e por aí vai. Não, porque além de bancar, às vezes, mulher no cinema, às vezes tem só o fato dela ficar cara feia pra gente, então a gente tem que... Pois é, rapaz, é um problema que às vezes acontece, né, com podcast. Exato. Porque a gente falou 42 horas de programa, multiplica isso por 4, que é a edição, né, mas tem o tempo de gravação também, né. Exato. Às vezes é o mais complicado, pois é. Que às vezes a mulher tá doida querendo, né, Diego, e você não pode. Não, às vezes não é nem esse fato, às vezes simplesmente quer que você fique do lado dela assistindo um filme. Aí você pensa, não, tem que gravar. Aí, beleza, vai gravar. Aí você vai lá gravar, você demora 1 hora, 2 horas pra gravar. Acho que na hora que você volta, já tá na hora de dormir. E ela já tá de calça jeans, porque ficou... Não, de cadeado ainda, meu filho. Trancado no cadeado ainda. Aí pronto, aí ferrou. Aí vai ficar cara feia pra vocês e deixar a semana inteira. Por quê? Você foi gravar o bendito do podcast. É prazeroso, mas não é fácil, não. É prazeroso. Uma das coisas importantes é que a gente, igual a gente comentou desses 21 participantes, mas não são só participantes, são pessoas com as quais nós temos contato. Alguns até a gente não tem tanto hoje em dia, por causa da própria rotina, você acaba não tendo tempo de conversar com todo mundo. Mas, cara, o Externo, o Matheus, o próprio o Malovani, o cara virou amigo da gente. E eu sinto falta de alguns participantes que investiram lá no início, né? Quando a gente não tinha perspectiva nenhuma, era só um projeto. Eu sinto muito falta da participação do Rafael Queiroz, do João Gustavo, principalmente, que é um cara que manja muito de quadrinhos, né? A gente começou com a ideia de discutir quadrinho e até hoje a gente só discutiu um pouquinho de mangá, né, Thiago? Mas eu sinto muita falta desses participantes. Tá muito difícil, às vezes, até conciliar o tempo, né? Achar um assunto legal pra poder discutir todo mundo junto. Uma curiosidade interessante, Thiago. Você sabe qual é o episódio de menor duração do MexidãoCast? Cara, eu não sei qual que é o menor episódio. Diego Mendes, conte pro nosso amigo Thiago qual é o episódio de menor duração do MexidãoCast. Cara, foi um dos primeiros episódios. Esse, inclusive, eu ainda não fazia parte, né, da equipe. Foi o Os Vingadores, parte 1. Ele teve 34 minutos e 20 segundos. Você falou que foi um dos primeiros, foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro. Pra ser mais exato, foi o primeiro. Teve só 34 minutos, rapaz. Mas isso porque na época do início, né, Thiago? Eu não confiava num episódio de uma hora ter uma grande audiência, né? Mas foi bem no início, Os Vingadores, os dois episódios... O episódio número 2 teve 36 minutos. Poderia ser facilmente um episódio só, né? Mas com medo pelo tempo, a gente dividiu em dois, né, Tio? A gente... É falta de experiência. A gente fez muitos testes ao longo desse ano. É engraçado como coincidência acontece logo depois que a gente lançou o episódio. A gente lançou um episódio bem antes do filme sair no cinema. Quando o filme saiu, saíram vários episódios mais ou menos no mesmo formato. Saíram vários podcasts falando sobre os Vingadores e a gente lançou bem antes, né? Que a gente, na verdade, o título é Os Vingadores, mas a gente falou dos filmes anteriores, né? Do Homem de Ferro. Dos filmes anteriores. Eu ia até comentar isso. No caso, a ideia de vocês nesse episódio foi fazer um episódio pré e um pós assistir o filme, né? O início, a ideia inicial foi essa. Mas sabe o que é curioso? Rapaz, eu ouvi esse episódio outro dia, é um sinal claro que a gente estava aprendendo ainda. Se você for reparar, teve uma trilha sonora pro podcast inteiro, né? Olha aí. ficou tocando aquela música Highway to Hell, do AC/DC no fundo, a música em loop. Mas a gente vem aprendendo, cara. E foi um programa, apesar de ter sido um dos primeiros, eu acho que ele já mostrava que a gente tava... Que a gente já tinha uma característica, né? Então, os dois menores episódios de menor duração, os Vingadores Parte 1 e os Vingadores Parte 2. Agora, o episódio de maior duração é os jogos que viraram filmes. Pois ele é. Teve 1 hora, 35 minutos e 35 segundos. É engraçado, né? Como um episódio tem praticamente 1 hora a mais do que o outro. É incrível como que a gente foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, os episódios são praticamente padronizados, né? Até na própria gravação. É, praticamente, hoje em dia, tudo é quase 1 hora. Lembrando que o episódio de jogos que viraram filmes é o 9º episódio do nosso podcast, né? Quer dizer que ainda tá lá, tava bem lá no começo, né? Justo. E é um assunto que eu adorei gravar, cara. De cara, eu já falo que é um dos que eu gostei muito de gravar. É, rapaz, e você sabe que é uma dessas coincidências que depois até um ouvinte comentou comigo que o Jovem Nerd fez um Nerdcast sobre os jogos que viraram filmes e que é praticamente idêntico ao nosso programa, mas idêntico no sentido de conteúdo, até porque não tem muito o que inventar, mas é curioso, né? E nós lançamos coisas de meses antes, né? Foi, realmente, aconteceu isso. Esse episódio você já participou, né, Diego? Não, então, já participei desse, esse aí já, vamos dizer, já estava encaminhado aí já. É, aí nós falamos do que a gente, expectativa que a gente tinha quando fosse tratar desse tipo de assunto, né, de jogos pra transformar em filme, série, qualquer coisa desse justamente, tipo. Rapaz, mas você sabe que uma das decepções que eu tenho é que esse é o episódio de maior duração e é o episódio menos ouvido de todo o MexidãoCast. This is ridiculous. É, cara, eu também fiquei meio assim também. Pois é, rapaz, ele no nosso cálculo, ele teve uma média de 354 ouvintes apenas. É quase 10% apenas do nosso episódio já mais ouvido. O episódio mais ouvido, que nosso ouvinte provavelmente já sabe, que a gente já citou ele em muitos episódios anteriores e até hoje ele é ouvido sem parar. E esse você sabe, né, Thiago? Sei sim, esse foi o episódio de Naruto, né? Naruto da escola Toby. Ele teve exatos 2.619 ouvintes, somente ele. Somente ele. Eu sei que é muito pouco perto de outros podcasts, né, Diego? Ah. A gente tem aí podcast com a média de 30 mil ouvintes por episódio, né? Mas pra nós que estamos começando há 1 ano apenas, pra nós é muito importante. 2.619, claro. Nosso episódio mais ouvido, né? Claro. Não, lembrando que o episódio Naruto, né, da escola Toby, ele atingiu essa numeração na casa dos 2.000 ouvintes, e a gente não, ainda tinha meses. A gente tinha meses. Justamente. Meses de podcast. Nós tínhamos que em torno de uns 8 meses, mais ou menos. Justamente, o episódio de Naruto foi nosso episódio número 16. Pois é, então assim, questão de no máximo 8 meses, a gente conseguiu marcar episódios aí, um episódio com 2.000 ouvintes. Então eu acho que pra um podcast que não tinha nem 1 ano ainda, eu acho que dava um número muito bom. Claro que a gente quer sempre mais, pô, a gente fazer... ter mais opiniões e melhorar cada vez mais. E ter patrocinadores também, né, Com Diego? Certeza. Pra ter tempo também, né? Pra ter tempo pra dedicar. E o episódio mais comentado foi o episódio O Que Não Fazer nas Redes Sociais, que foi o 7º episódio mais ouvido, né? É, por que será que esse foi bastante comentado, né? Com assunto polêmico, nossa, né? E que nós falamos mal. Foi o primeiro episódio que a gente só falou mal, né? Cara, até aproveitar que a gente comentou isso agora, Patrick, eu tenho até uma nova dica pra não fazer na rede social, cara. O quê? Gente, tipo assim, quando for levantar alguma bandeira de tipo assim, ah, vamos acabar com isso ou acabar com aquilo... É, por exemplo, recentemente eu vi no Facebook aí o pessoal querendo levantar a bandeira de contra a pedofilia. Uhum. É, quando for fazer esse tipo de coisa, gente, por favor, não coloque uma foto que vai chocar as pessoas. Porque aí ninguém vai querer levantar a bandeira que você tá querendo. Simplesmente vai olhar e falar, olha que filho de uma égua, postou uma foto de uma coisa bizarra. Nojenta, eu desassino nojenta, todo mundo. Entendeu? Então, gente, quer levantar bandeira? Faz uma coisa assim, coloca uma pomba branca se for o caso, mas não faz esse tipo de cagada. Pois não é, isso. isso vai ser pior. Isso vai ficar pro o que não fazer nas redes sociais, o retorno, né? É engraçado, porque o episódio de o que não fazer nas redes sociais, ele ficou muito engraçado, porque a gente fez apelo para os fãs, tamanha era o nosso desespero. Não, mas eu tinha que comentar isso agora, porque isso foi recente, tá fresco na memória e eu fiquei... Não, então já que tá fresco na memória, ô gente, quando uma piada é legal, beleza, tem o tempo de acabar. A piada do tomate deixou de ser engraçada há 3 dias atrás. Eu sei que tomate é caro, a piada já deixou de ser engraçada, pessoal. Aproveitando esses apelos, eu vou fazer um também. Gente, por favor, pelo amor de São Serafim, existe esse? Não sei. Eu acho que sim. Parem com esse negócio de sopa pra nós. Que troço paia! Onde vocês viram graça nisso? Pelo amor de... Por que que eu não vi graça? Eu devo ser de outro planeta. Aproveitando aqui, os três deixou desabafo, tá ok? Uhum. Então, o episódio que não fazer nas redes sociais foi o mais comentado. Acho que até um pouco por causa disso. Justamente. E aguardem, gente, que vai sair um, dois, três, quatro, que nunca acaba. E uma outra curiosidade, eu já disse, ele foi o sétimo mais ouvido, com a média de 1.632 ouvintes. Olha aí, cara, que legal, né? Show de bola. Finalizando as estatísticas, a nossa média de ouvintes por episódio, eu sei que ainda é pequena, mas nós temos orgulho desse número, que é por episódio a média de 1.123 ouvintes, e a duração média dos episódios, todos os episódios em média hoje, tem 1 hora, 5 minutos e 21 segundos. Olha só a precisão tomando conta do Patrick Muta, isso é muito bonito ver isso. Você vê, é medir na régua. Que isso, cara, é exatidão assim no ponto. James Bond sentiria inveja. Pra ser mais exato, se fosse fazer um cálculo de quantas horas cada um falou, eu falaria mais da metade, porque eu sou o cara que mais fala desse podcast. Às vezes é até chato, né, gente? É, prefiro não comentar. Olha aí. Comentamos alguns dados estatísticos agora, rapazes. Vamos falar dos acontecimentos curiosos. Coisas bacanas, ou não tão bacanas assim, que aconteceram neste um ano, né? Eu acho que a primeira coisa que aconteceu já no início do podcast que nos assustou de certa forma foram os haters. Haters, viu, gente? Não haters como nosso amigo externo. Não externo. Haters. Não é você, externo. Você foi uma coisa boa. Olha aí. Mas a gente tá falando dos haters. Aqueles caras chatos que só sabem reclamar. Foi foda, cara. Teve uns que a gente teve que limar, assim, na tora, né? Porque estavam sendo grotesco já tava escrota a parada. Patrick Muta. Diga, diga. Você seria um hater? Não, cara, porque eu critico, mas eu sei elogiar também. Mas eu vou te dar um exemplo do primeiro hater que a gente teve no nosso podcast. O nome dele era Alan. O quê? O nome dele, eu não lembro sobre o nome. Alan, o nome dele. Alan. O que que aconteceu? Ele entrou num post, um post que bombou, né? Nem foi um podcast, foi um post mesmo. Cara, vocês não sabem do que vocês estão falando. Quando vocês quiserem escrever sobre algo, estudem. Eu até respondi na maior educação, não respondeu. Depois, num podcast, ele escreveu a mesma, quase a mesma coisa. Cara, que decepção. Quando vocês forem falar de algo, entendam. E a gente ficou, poxa, velho, a gente aceita a crítica, né? Mas a gente se sentiu mal, né, Thiago? É, porque o cara foi chato, né? Beleza, no quinto episódio que ele comentou a mesma coisa, eu fiquei intrigado. Não, é o mesmo comentário, esse cara não tá nem ouvindo. Aí eu dei uma de como é que chama? Sherlock Holmes. É, stalker. Deu uma de stalker, olha aí. Procurei tudo sobre esse cara na internet, que ele deu e-mail e tudo mais. Eu descobri, rapaz, que ele comentava a mesma coisa em um monte de podcast, um monte de blog, um monte de coisa criticando. Ah, ele tá fazendo isso, nem escuta, ele tá reclamando por reclamar. E a gente ficou tão preocupado com isso, né, Thiago? Ficou, cara, foi foda. A gente começou a duvidar, tá, da qualidade, realmente. A gente começou a ter um pouco mais de cuidado até, né, quando a gente ia falar alguma coisa. E teve outros também. Teve casos do cara entrar lá e, porra, que merda de programa, não sei o quê. Ou que merda de post, tomar no cu, bababá. Brigar o participante, né? Aí de repente, um começou a brigar com o outro. Eu fiquei assim, cara, que viagem. Eu fiquei bobo de ver. É tipo um odiando o xingamento do outro, mais ou menos assim. É. Eu acho que o mais chato desses haters, cara, era que no início o pessoal, mais um imitando o Jovem Nerd. Poxa, só o Jovem Nerd pode ter podcast? Então, fora ele, ninguém mais tem podcast. É engraçado, né? A gente não pode tratar de assuntos que sejam parecidos. Foi complicado. Hater foi foda. Agora, uma outra coisa interessante, né? Foram a felicidade que nós sentíamos a cada comentário, né, Thiago Mendes? Principalmente no início, né? A gente chegava a comemorar cada comentário, né? É tipo, primeiro brinquedo, uma coisa assim, né, cara? É uma coisa tipo, nossa, tá dando resultado. Cara, eu lembro até hoje, rapaz, nós lançamos o primeiro episódio. Era umas 4 horas da tarde, né, Thiago? 15 minutos depois, nós tivemos um comentário da Carolina. Cara, eu lembro que eu fiquei assim, puxa, 15 minutos já tem um comentário. Cara, eu fiquei... Não, então ela foi a primeira a comentar no podcast. Justamente. Olha aí, ela foi a primeira a comentar no site todo. No site todo, né? Isso. Não, então, aí, tá vendo? Primeiro comentário, Carolina. Caroline Dornelas Estran. Se você está ouvindo, nós perguntamos por que você parou de comentar. Olha aí. Mas ela comentou, olha só, o primeiro comentário, como é que a gente não fica feliz? Ela, muito bom podcast vocês, estou escutando aqui, estou adorando. Show, eu particularmente sou fã dos Vingadores, né, que foi comentário, né? Adoro tudo relacionado a quadrinhos, games e afins. Um abraço, continue postando aí pra gurizada curtir. Poxa, cara, como é que não fica feliz com um comentário assim, né? É um comentário. O comentário feminino é sempre mais cheiroso do que os outros. Não, não é porque é feminino, foi porque foi tão positivo e tão depois do post. E eu. Você conhece a Carolina? Eu não conheço. Ela não é do meu círculo de amizades. Depois entrou, a gente entrou pro mesmo grupo depois, a gente passou a trocar mais ideias e tal. Mas você não conhecia também? Não, no momento não. Olha aí. Cara, tá vendo? Aí você pega um primeiro comentário que vem e já vê um comentário assim, incentivando, é muito bom, muito satisfatório mesmo. Geralmente o primeiro comentário sempre é do pai e da mãe, né? É, do pai da mãe, daquele amigo chato. Ou irmão, né? Que no caso, até nesse momento, eu não tava presente na equipe, então poderia ser eu, chegar lá e isso aí, vai lá, pá. É, rapaz. Mas uma coisa não tão feliz, uma coisa que nos deixou até assustado, né, Thiago? E foi recente. Foi no início desse ano, não é isso? Foi, nós tivemos um ataque ao site. Um ataque, meu Deus, como foi esse ataque? Foram com bombas? Como é que foi? Pois é, cara, a gente sofreu um ataque de injection pra programação, assim, foi um ataque bem específico. Quem atacou não teve intenção de pegar nada no site, ele só quis derrubar mesmo o site. Colocou um monte de vírus. Botou vírus em tudo quanto é post, imagem, tava tudo carregado, encheu o site de vírus. Ele usou um vírus muito foda. Viagem, que todas as imagens do site ele transformou em um link pra algo sobre o Viagra. É. Sério, foi uma dor de cabeça arrumar isso tudo, né, Thiago? Foi foda. Eu lembro que sofreu o ataque, aí coincidentemente eu dei um jeito de manter o site no ar durante um período, mesmo cheio de vírus, e aí na sexta-feira o site caiu de vez, aí foi aonde... Pra nossa sorte até, né, a gente conseguiu da sexta pro sábado botar o site no ar de novo, e aí a gente já fechou, blindou o site todo, e desde então, cara, até houveram novas tentativas de ataque, mas... Mas sem sucesso. Sem sucesso. Agora eu fico me perguntando, Diego, o que leva uma pessoa a atacar um site pra derrubar e colocar vírus? Pra que isso, cara? É, cara, é puro e simplesmente a falta do que fazer. Pra mim é isso. Porque a partir do momento que eu tenho a capacidade de fazer esse tipo de coisa, eu tô entediado, não tenho merda nenhuma pra fazer, vou derrubar aquele site ali, porque Ah, eu quero. Pois é. Não, cara, você sabe o que foi legal? No sábado, eu tava trabalhando no site pra botar ele no ar, fechando o site todo. E eu tava conversando com você, né, Patrick, na hora. E teve uma tentativa, né? Teve. Enquanto a gente tava trabalhando. E foi foda. Foi realmente uma coisa muito tensa de fazer. E o mais legal era o seguinte, cara. Na hora, o pessoal no Facebook me perguntava, pô, velho, o que aconteceu com o seu site e tal? O que aconteceu com o Mexidão? E eu falava, pô, velho, a gente sofreu um ataque aqui. E a galera começou a fazer... dar força, tipo, votos positivos. Pô, velho, isso é inveja, isso é seja lá o que for. A gente nunca afirmou isso. Mas foi uma coisa tão legal, porque aí eu vi que tinha pessoas que, mesmo que não comentem no site, elas estão ali, elas estão ligadas no que tá acontecendo, elas estão ouvindo o programa até. É, nem que pelo menos elas entram, lê, ouve o podcast e saem, não comentam. Mas ela tá ali acompanhando, sabendo o que tá acontecendo, e a partir do momento que começou a aparecer os problemas, a pessoa falou, poxa, tem alguma coisa errada. Pois é. Isso é bacana. A única coisa que eu tenho que dizer pra quem tentou atacar o site é, me chupa. Olha aí. E depois chupa a mim. Olha só. Mas além de um ataque ao site, rapaz, nós tivemos um outro dia que a gente se surpreendeu, né, Thiago? Cara, esse dia foi um susto, mas foi um susto positivo. Mas foi um susto mesmo, foi um dia da gente acompanhar minuto a minuto praticamente o site, né? E eu falei, caralho, o que que a gente fez? Meu Deus do céu. Pois é, cara, foi um dia em que nós tivemos 19 mil acessos, quase 20 mil. Em um único dia, né? 19 mil, gente. 19 mil acessos. Eu sei que é pouco comparado com muitos sites aí, mas, cara, pro nosso podcast na época, nosso site, no geral, não só podcast, tinha uma média que não passava de 100 por dia, né, Thiago, nessa época. Foi uns 3 meses de site, né? Uns 3 meses de site, a gente tinha uma média de 100, 150 visitas, né? A gente não tá falando nem de ouvintes, gente. A gente tá falando de visitas no site. E, de repente, bum, explodiu. A gente já... 19 mil acessos, quase 20 mil, e a gente falou assim, caraca, agora o pau quebrou com fogo. Pois é, eu pensei, agora eu vou ficar rico. Hein, Patrick, vou ter muitos funcionários, vou sentar atrás de uma mesa gigante, vai pra você ver. Vai ser o novo Cid. Cid não tem muita lembrança muito boa não, que o pessoal vai lembrar da Era do Gelo, cara, ele é feio pra caramba. Ah, não, Cid vai lembrar do Doidão do Não Salvo. Ah, Doidão do Não Salvo. Não, mas tudo bem, se lembrar, tudo bem, mas não se lembrar da Era do Gelo, não é ele não. Tá certo, mas... mais bacana, né, Thiago? Porque, nossa, agora o nosso site bomba. Depois, como tudo que sobe muito rápido, desce muito rápido, mas depois desse dia que nós começamos a ter um aumento significativo nos ouvintes, né, Thiago? Foi. Porque a gente teve uma explosão muito alta. Daí pra cá, depois dessa explosão, por incrível que pareça, começou a ter um aumento gradativo. E até hoje continua crescendo. Para o ouvinte ter uma ideia, a gente, desde o dia 24 de agosto, a gente faz um relatório semanal para acompanhar a evolução, né? No episódio 24 de agosto, a nossa média de ouvintes por episódio era de 492. Exato. Apenas. Do dia 24 de agosto. Hoje, dia 8/4/2013, o dia que a gente está gravando esse podcast... É. Mais uma curiosidade aí, né, Thiago? A nossa média, como a gente já disse, é de 1.123 ouvintes. Pois é, dá pra ter uma noção de como tem sido o crescimento. Isso tudo aconteceu logo após essa explosão. E o bacana é que não é nada assim, cresceu de 1.000 pra 5.000 de uma vez. Não, cada semana, 40 a mais, 50 a mais, tem sido muito tem bacana sido. Nisso. E são ouvintes, assim, que a gente vê que eles estão... ouvindo desde lá de trás, né? Não é aquele cara que entra e ouve aquele programa da semana. E sabe uma coisa bacana que também acontece, Diego? A gente vê os episódios novos sendo ouvidos, mas os episódios antigos sempre tem alguém ouvindo também. Isso é muito legal. Tipo, a pessoa, vamos supor, ela conhece o podcast através de um episódio novo, mas aí ela já tem aquele interesse em ouvir os antigos. Isso é bacana, porque eles nunca, vamos dizer que morrem, né? Eles estão sempre ali na ativa, pode ser mais devagarzinho, mais na manha, mas tá sempre ali, presente, né? É bom. Just bust a move. Diego Mendes, tem um outro acontecimento curioso e que você estava presente, que é o do episódio perdido do Mexe Downcast, não é mesmo? Olha aí. Pois é, cara, e eu tô aqui, eu tô tentando, eu tô me lembrando qual episódio que foi esse que perdeu. É um episódio tão perdido que até você perdeu ele. Com certeza, eu não tô muito dentro desse assunto de episódio perdido, cara, o que foi isso? Como pois assim? É, rapaz. Ele é um tesouro, não pode ser perdido assim. Isso, Thiago Mendes. Fala, amor. Você sabe qual é o episódio perdido? É o filme para mocinhas. Pois é, nós gravamos o episódio 14, filmes para macho, né? Exato. Era pra ser o episódio número 19... Filmes para mocinhas. É, eu, Thiago Mendes e Diego Mendes gravamos, só que perdemos o episódio de filmes para mocinhas. Né? Caramba, cara. Senti falta dele mesmo, mas eu não imaginei que era por ter sido perdido. Eu achei que ele tinha ficado guardado por uma outra ocasião. Eu sempre tive essa ideia de ter ficado, tá lá guardado e tal. Por um dia sai, né? É, algum motivo ele não foi... publicado, mas... Mas, na verdade, teve um motivo pra ele não ser publicado. O que aconteceu foi que nós gravamos ele, nós três juntos, né? Geralmente a gente grava pelo Skype, tá aí uma outra curiosidade, né? Inclusive esse episódio é pelo Skype, né, gente? Pelo Skype, exatamente. Justamente. Mas esse episódio nós gravamos aqui na minha casa. E, no momento de gravar, nós demos uma vacilada que a gente gravou com áudio muito baixo, mas muito baixo mesmo. E não reparamos isso durante a gravação. Só fomos reparar isso na hora da edição. Tentamos até aumentar o volume, né? Mas aí ficou muito chiado, muito ruído. E infelizmente a gente teve que matar esse episódio. O único episódio que não foi ao mar. O episódio de filmes para mocinhas. Não, então consertando aí, o episódio não foi perdido. Ele foi morto. Mataram, o cozinheiro matou. As piadas do Diego também têm melhorado. Uma curiosidade é que o Diego vem melhorando as piadas dele a cada episódio. Mas o mais interessante é que uma coisa que também é marca do podcast é que o Diego ou não escuta ou não tá por dentro do que acontece. É por aí mesmo, né? E olha que eu tenho o meu irmão, né, dentro de casa, que não me mantém informado também. Ô Patrick, só lembrei de uma curiosidade aqui agora, cara, é o seguinte, o Thiago já citou, né, que minhas piadas têm melhorado a cada programa, e uma curiosidade é que... Okay, você tem treinado na frente do espelho? Não. É uma curiosidade que eu tô percebendo, eu até percebi que agora é o seguinte, que o Thiago, desde o início até hoje, ele não perdeu o famoso... E uma curiosidade interessante. Eu fico aqui do lado dele, cara, eu fico olhando, às vezes ele pega, acontece isso, aí pra ele lembrar, ele estala o dedo, tipo assim, dá aquele talão, pá! Nosso ouvinte não sabe disso porque a gente tira da edição, né? Porque, sério, gente, o Thiago, ele... Eu acho que é muita droga, né, Diego? Que isso? Cara. Hoje você pode até falar que ele não usa nada, não, mas eu acho que o tempo que ele usou deu uma deteriorada na parada. Você não tem noção do tanto que é engraçado, que ele fica aqui assim, aí você escuta só aquele assim, ó. Você escuta aquele assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o cara, é muito engraçado você estar do lado dele quando ele faz isso. É que ele fica a cara de taco. Inclusive, a partir de agora, não vai ser editado esse do Thiago. Nossa, e não! Toda vez você ouvinte vai perceber, se ficar demorando. Você vai perceber, é o Thiago, não é? Não. This here's a tempo, all the fellas try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're over. Zealous, play hard to get females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad, are showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Então, nós falamos, né, de alguns dados estatísticos, alguns acontecimentos curiosos. Agora, eu queria perguntar pra você, primeiramente, Diego Mendes, de todos os 40 episódios do Mexidão Cast até agora, qual é o seu episódio preferido? O episódio que você mais gostou? Cara, e tudo mais. Como são muitos episódios, eu não vou conseguir lembrar exatamente de todos aqui que mais me empolgou. Vou falar um mais recente, que é um que eu gostei e ficou muito engraçado, que é o Coisas de Pobre. Ele foi recente e eu gostei muito dele, porque ele foi um episódio que a gente gravou, vamos dizer que na naturalidade, a gente não ficou programando por palavras pra falar, a gente simplesmente falou de coisas que a gente viveu, vive e que vê pessoas vivendo. E foi um dos episódios mais gostosos de gravar, né? A gente foi muito engraçado gravá-lo, isso, não só ouvir. Exatamente, né? Por isso. A casa tava cheia, entendeu? Tava com várias pessoas participando e cada um contando de coisas que acontecia, que eles mesmos faziam, por exemplo, o Stan citou. a questão do da água no vidro de shampoo. E assim, foi um episódio bem bacana, ele foi se desenrolando, né, de uma forma natural. Eu gostei bastante dele, é o mais recente que eu vou ter aqui pra poder falar agora. Foi bacana mesmo, realmente gostei de participar dele também, viu, cara? E você, Thiago Mendes, qual o seu episódio preferido? Cara, então, bicho, eu posso fazer aqui um top 3 facinho. Eu acho que o programa que ficou mais... Foi mais foda mesmo, mais engraçado, mais divertido de fazer. Eu tava chorando de rir, né, não fazendo as redes sociais. O que não fazer nas redes sociais foi um... Foi um programa muito divertido. É. E ele foi bacana porque ele foi o primeiro episódio que bombou, né? Foi o primeiro episódio que bombou. Mas, cara, ele ficou muito engraçado. Foi divertido demais. Isso. Fazer ele. E eu acho que a gente tem que gravar outro, porque eu, ouvindo ele hoje, eu sinto que a gente, por a gente não ainda conhecer bem a edição... Ele poderia ser melhor se o cozinheiro editasse ele hoje, né? Isso, é verdade. Eu acho que se ele fosse editado hoje, com a experiência do cozinheiro, o cozinheiro sabendo trabalhar melhor todos os temperos, eu acho que ele seria um episódio muito melhor. Isso não quer dizer que ele tá inaudível, não. Você que não ouviu, eu recomendo, que é um episódio engraçado. E foi muito engraçado. Um episódio, um dos primeiros mais engraçados da gente participar mesmo, né? E foi muito bom. Agora, cara... vamos falar de capoeira. É o segundo episódio que eu mais gostei. Foi um episódio onde eu pude falar um pouco daquilo que é a minha experiência na capoeira mesmo. E, cara, tem um outro do... Olha o E aí. Já tá no E aqui, ó. Já tá estalando o dedo aqui do meu lado. Eu até ia citar os jogos que viraram filmes, que também tá nessa lista de preferidos. Ele ficou muito bacana, apesar de não ter tido uma média de ouvintes tão alta quanto os outros episódios. Mas é um episódio legal. Mas o Geração 8 Bits foi muito foda, com a participação do externo. Foi muito legal. Ô, Thiago, só aproveitar aqui e citar. Não adianta você ficar nesse E, estalando o dedo e olhando pra minha cara, que eu não vou conseguir ler seu pensamento pra poder te ajudar. Então, não adianta. Mas aqui, vocês escolheram bons episódios. O Coisas de Pobre, O Que Não Fazer nas Redes Sociais, foram muito bons. Boa. Mesmo. Tanto de gravar quanto ouvindo. E você, meu amigo Patrick Murta, qual é o episódio que você mais gostou? Rapaz, um dos episódios que eu mais gostei de gravar, foi o mesmo caso, um episódio muito engraçado também de ouvir, foi Usando as Redes Sociais a Favor de Sua Carreira, que a gente gravou com a galera do Fórum Ingô, né? Verdade. Eu gostei muito desse episódio, eu ri demais com ele, foi um dos episódios que eu mais, assim, gostei de participar, né? Aquele caso lá da revista, poxa, velho, eu morro de rir só de lembrar, cara. Só de lembrar. Muito legal, muito legal. Mas eu acho que mais do que ele, tá no meu coração, que foi o primeiro episódio que eu, depois que eu gravar, eu pensei, poxa, o Mexidão Cast realmente pode ir pra frente. Foi o especial Santa Ceia, Santa Ceia, cara. Eu arrepiei. Oh, cara, eu arrepiei agora. Arrepiei tudo, arrepiei. Para tudo, eu arrepiei. É mais um episódio que fica um pouco prejudicado por conta do cozinheiro ainda não ter a manha. Foi o quinto episódio do nosso podcast. Mas foi um podcast que eu gostei muito, rapaz. Principalmente por causa da trilha sonora. Foi o primeiro episódio em que o cozinheiro trabalhou de uma forma melhor a trilha sonora do que era dito. E foi muito foda, cara. Não, esse aí com certeza. Vê se entra nos top 10. Foi o primeiro episódio recomendado por outros podcasts sem a gente fazer nenhum tipo de contato, né, cara? Verdade. Sem mais nem menos, o Patrick chega um dia aqui, ó. Foi recomendado em outro site. Aí eu já olhei e como assim, velho? Fiquei só assim, porra, velho, que massa, que legal. E a gente foi empolgando cada vez mais. Isso. E é até curioso falar que, apesar do Que Não Fazer nas Redes Sociais foi o primeiro a bombar, o especial Santa Ceia, hoje, ele cresceu tanto com o tempo que ele é o quarto episódio mais ouvido do nosso Mexidão Cast. Olha aí. Ele tem uma média de 1971 ouvintes. Olha só, que foda, hein, cara. Que interessante. Tem vontade de gravar um sobre só o Last Canvas. Mas isso, a gente vai ter essa oportunidade ainda. Pode ficar tranquilo. Então, ouvintes, temos boas dicas de bons episódios pra você ouvir. Se você gosta de um outro episódio mais do que a gente citou, comente aí no comentário. Agora, é lógico que nós temos, além de ter esses episódios que a gente adora, tem aqueles episódios que a gente sente que poderia ser melhor, né? Que poderia ser trabalhado mais alguma coisa. E eu pergunto a você, Diego Mendes, nosso querido gafanhoto, qual o episódio que você menos gosta do Mexidão Cast? Cara, eu tava conversando isso com o Thiago aqui antes da gente começar a gravar, É, eu não consigo lembrar um que eu menos goste. Ah! Não, cara, sério, é porque praticamente todos os episódios que eu participei, depois que comecei a participar dos podcasts, que eu me lembro, toda vez que eu termino, eu falo, não, cara, gostei desse. Não, esse ficou legal. Sério mesmo, eu não consigo lembrar um aqui que eu menos gosto, assim, pra poder citar. De... Quem ouviu o Mexidão Cast número 5 sabe que você gosta de cair em cima do mundo. Olha aí. Não, é sério, cara, eu dei até uma vasculhada aqui nos títulos dos podcasts aqui pra ver se eu lembrava. Então vai pensando em um que você menos gosta e eu pergunto ao Thiago Mendes. Thiago Mendes, qual é o episódio que você menos gosta? Cara, sempre tem aquele detalhe que a gente acha que a gente podia ter melhorado. Apesar de eu sempre elogiar muito a edição do Cozinheiro, que ela veio melhorando com o tempo, eu sempre, na minha participação, eu sempre fui crítico, eu sempre procurei melhorar um pouco até a informação que eu ia ter. Apesar de ter sido os primeiros podcasts, os podcasts sobre os Vingadores hoje são exatamente os podcasts que eu menos gosto. Não por serem ruins, porque a gente tava aprendendo, a gente tava ali no comecinho mesmo e tal. Foi um programa que me mostrou que a gente tava no caminho, que a gente já tinha começado com uma característica própria, que é a característica de dar opinião, mas de não fazer igual todo mundo tava fazendo. Mas é um programa que, se fosse gravar hoje, cara, eu ia querer, tipo, eu ia fazer questão de procurar ler mais sobre os personagens, porque eu não dominava tanto quanto eu achava que dominava, entendeu? Justamente. Então eu acho que é um dos programas que eu menos gosto. É verdade. Apesar de ser um programa bem informativo, né? Participação dos convidados, principalmente o João Gustavo, acrescentou demais. Foi, não. O João ali, ele deu uma ajuda foda pro programa. E é igual eu tô falando, a gente sempre acha que sabe muito, porque... acaba sendo uma característica até de podcaster, né? O podcast sempre acha que sabe muita coisa. Eu descobri que eu não sabia tanto assim, cara. Aquele tanto de informação que a gente tinha não era o suficiente, tinha ainda muito mais coisa. E foi onde eu abri minha cabeça e falei, porra, velho, tem que pesquisar mais sobre isso. É bem bacana. Eu, apesar de concordar com você, principalmente da qualidade de edição, o episódio que eu menos gosto, rapaz, não foi logo o primeiro. Ele foi o nosso 11º episódio, que é o que você está ouvindo agora. O primeiro episódio que a gente falou sobre música é o episódio que eu menos gosto, rapaz. Olha só. É sério, mas sabe por que eu menos gosto? Porque eu sou bem crítico, todo mundo já sabe disso, quem escuta o podcast sabe. Mas a minha maior crítica é que eu vejo que o Cozinheiro vacilou na edição, rapaz. Eu vejo que eu menos gosto dele porque ele é o podcast que eu, ouvindo hoje, é o que eu bem tenho certeza. Cozinheiro, você podia ter melhorado um pouquinho. E não por acaso, ele é o segundo episódio menos ouvido do Mexidão Cast. Olha só. Ele é o segundo menos ouvido. Ele teve uma média de 366 ouvintes só. Só dois a mais que o último mais ouvido, né? Que o último menos ouvido. É, o último menos ouvido. E o meu segundo episódio que eu menos gosto é um segundo episódio imediatamente após ele, que é o que fazer quando está ocioso. Olha. Que pelos mesmos motivos, pela qualidade da edição. E coincidiu com esses dois episódios também, a gente teve muito problema por causa de microfone, foi. O Thiago chegou a colocar o pinto na mesa e falou, só vai gravar com áudio bom, quem não tiver áudio bom vai ficar de fora, você lembra disso? Lembro. Foi um período difícil, esses dois episódios, o 11 e o 12, são os que eu menos gosto. E você, Diego Mendes, pensou em algum? Tô aqui olhando aqui até agora, que eu não tô conseguindo lembrar. É porque não ouve muito, ele passou a ouvir agora, então... Ele passou a ouvir o podcast depois do Coisa de Pop. Olha aí. Ha. Achei muito bacana essa piada, mas não. Isso, pessoal, no episódio de hoje a gente falou, né, sobre umas estatísticas, curiosidades sobre nossos programas, acontecimentos curiosos. Eu acredito que foi um bom especial de aniversário, né? você ouvinte pôde conhecer um pouco mais das nossas impressões, do que nós achamos, do que consideramos do nosso podcast, né? E até um pouquinho, né, do que planejamos no futuro, né? Sim. Mas você que pensa que acabou o podcast agora, porque acabou o assunto, fiquem ligados, porque como estamos fazendo aniversário, aniversário tem presente! Olha aí, tem presente! E quem ganha o presente, meu amigo Diego Mendes? É você, ouvinte! Olha só o clichê mais básico de toda promoção de aniversário. Quem faz aniversário é o Mexidão Cast. Quem leva o presente é você, ouvinte. Olha aí, você patrocinador que tá ouvindo o programa agora, fique atento. Mas é sério, pessoal. Nesse aniversário de um ano, nós decidimos que vamos presentear os nossos ouvintes. Oh, yeah. E o primeiro presente, o primeiro brinde que nós vamos sortear, olha só, o primeiro sorteio do Mexidão Cast, vamos! É sério, gente. Nós vamos fazer um sorteio para todos os nossos ouvintes do Mexidão Cast. E ele vai começar a partir de agora. Para participar desse sorteio, como é que faz, Thiago Mendes? Você vai curtir, compartilhar, né? Uma determinada imagem que eu não sei qual, nós vamos postar alguma coisa. Na nossa página no Facebook, né? Na nossa página no Facebook, nós vamos compartilhar um item lá. E aquele que compartilhar, tiver compartilhado e curtido a página, vai estar concorrendo a um item, a um presente inusitado. Isso, mas não é só curtir também. Essa imagem, ela vai ter um link de um questionáriozinho de 10 perguntas só, pessoal. Fiquem calmos. Mas, além de curtir a página, você vai responder esse questionário de 10 perguntas. E por que você vai responder esse questionário? É porque nós queremos te conhecer, né? Simplesmente, nós queremos conhecer você. Então, nesse questionário vai ter umas perguntinhas bestas sobre sua data, a data de aniversário, sobre escolaridade, enfim. É só pra galera do Mexidão Cash, o cozinheiro, te conhecer e preparar pratos mais deliciosos que caiam diretamente no seu gosto. Não é isso, Diego Mendes? Com certeza. E o primeiro sorteio, primeiro brinde que será sorteado no Mexidão Cast, qual será, qual será, qual será, qual será? Qual será? Qual será? Ué, gente, vocês esqueceram? Não, eu sei, a gente tá fazendo graça. Qual será, meu caro amigo Thiago Mendes? Será um livro Assassin's Creed Renascença. Olha só. Olha aí. Você que é fã de games e fã de literatura, nós vamos sortear o livro Assassin's Creed Renascença, que na minha humilde opinião, veja bem, polêmicas, é melhor do que o jogo. Olha aí, rapaz, pessoas darão tiros, pessoas explodirão fogos. Mas é verdade, na minha opinião, Assassin's Creed Renascença, você conhece mais detalhes da história do que jogando o próprio Assassin's Creed 2. Então é o primeiro item que será sorteado, e eu digo primeiro porque ele não será o único. Olha aí, Thiago Mendes. Veja bem, gente, é importante a questão do questionário de curtir e compartilhar a página, porque não vai ser o único, então fiquem atentos, hein? Isso, logo depois desse sorteio, nós vamos fazer um outro sorteio de um outro item, né? Quem sabe aí, né, Thiago? Várias coisas podem acontecer, né? É, vamos deixar um pouquinho de surpresa também pra gente ver até quem tá ouvindo esse programa de verdade, justamente, né? Justamente. É isso aí, é só aguardar que muitos virão. Justamente. O resultado desse sorteio do livro do Assassin's Creed, ele será divulgado quando? No dia 1º, dia 1º de maio. Dia do? Ah, do Diego, né, cara? Trabalhador. Dia do trabalhador, cara. Ai, Diego. Ô, Diego, esse podcast não seria tão engraçado sem sua participação. Não seria. Essas suas piadas são de matar. Que isso, rapaz? Trabalho pra caramba. Justamente. Então, o segundo item a ser sorteado será divulgado no dia 1º. Então é bom que você fique ligado, hein, pessoal? Tá certo? Agora, um detalhe muito importante, né, Thiago? Lá nesse questionário vai ser solicitado o seu nome e um e-mail válido, que é justamente um e-mail para contato. Então, se você não deixar seu contato, deixar um contato falso, você pode ser sorteado, não vai ganhar e nós faremos um outro sorteio, ok, pessoal? Aí quem vai ficar com o livro sou eu. Olha aí. Livro bom, hein? Eu quero. Olha aí, olha aí. Então, pessoal, você curta a página, partilha a imagem que nós vamos divulgar e responda ao questionário de 10 perguntas, porque nós, do Mexidão Cast, queremos conhecer você, ok? Olha aí. E agora, comentário! E o primeiro comentário que vamos ler hoje é sobre o Mexidão Cast número 39, geração 8-bit. Quem comenta é o nosso caro, encarecido amigo, que muitos ouvintes vão falar que nós só lemos os nossos amiguinhos, o que não é verdade, mas foi um comentário muito bom do nosso querido amigo Malovani, que infelizmente não participou desse podcast hoje. Malovani diz sobre a geração 8-bits. Aê galera, adorei o programa de hoje. Lembro que joguei muito Elevator, Alien Invaders, Castlevania, Mario. Joguei durante muitos anos o Nintendinho e o Atari velho que era da minha mãe. Olha aí. Olha só. Que mãe qualidade total, né? Né? Que isso, mãe goela, cara. Pois é, rapaz, e morram de inveja, porque todas as vezes que minha mãe me visita, a gente joga Mortal Kombat. Olha aí. Morram de inveja, todos vocês. Oh, yeah! E ela ainda ganhou do Thiago, Diego. Ganhou. Não, mas quem não ganha do Thiago? Só você não ganha do Thiago. Entendi. Mas enfim, vamos voltar para o comentário do nosso querido Malovani, porque ele é estrela no momento, né? Ele fala que lembra de um sonho de ter um joystick de manche. Aquele joystick do Atari, né? E ele disse, não me perguntem por quê, mas era uma parada muito massa na sua cabeça. Patrick, com certeza a gente não vai perguntar isso. E vai que o manche tinha outra utilidade. O fato é que o controle de manche era uma bosta. Principalmente o meu do Atari Dactar, aquele knek, knek, knek. Eu odiava aquele controle. Mas ele fala, eu nunca tive um Super Nintendo. E eu digo também, eu nunca tive um Super Nintendo também, Malovani. Eu pulei do Master System direto pro PlayStation, assim como você. Ele fala que pulou direto pro PlayStation 1, mas isso não impediu de ganhar de aniversário de um parente maru o cartucho de Mortal Kombat 3 Ultimate pro Super Nintendo. Olha aí! Esse parente é zoado, hein? Ai, já pensou, Thiago? Eu tô com meu Master System e do nada ganho um CD de PlayStation de presente, tipo... Nossa, cara, é igual aquelas, aqueles vídeos, né, de criança ganhando, queria muito PlayStation e chega o Polystation pra ele, aquela cara de decepção master, você né? Você falou que no episódio 8-bits você pediu um cartucho do Mega Man e sua mãe trouxe os Odds Revenge, já pediu o Mega Man e sua mãe trouxesse o Alex Nossa, Kidd. Que isso ia ser bem pior, né? Tadinho do nosso querido Malovani. Ele fala que graças aos amigos e vizinhos jogou muitos outros jogos daquela geração. Agora, pra variar, né, Malovani tem que fazer a gracinha característica dele. E ele diz no final, galera, por favor, como vocês conseguem gostar de Sonic? Ô Malovani, eu só tenho te dizer uma coisa, meu caro. Tira essa roupa preta que você é moleque. Como assim, como consegue gostar? Sonic, cara, é um clássico. Queira não ser um nintendista de bosta. O Sonic marcou uma geração. Por causa de Sonic, a Nintendo comeu poeira durante muito tempo. Eu concordo que depois do Sonic Heroes saiu muita caca, mas Sonic é um ícone, merece ser lembrado, e eu não tenho culpa se você não tinha capacidade pra acompanhar toda a velocidade do Ouriço Azul. Olha aí, puta merda. É desse jeito. Não mexe com o Ellison não, que ele é do Master System, cara. Ele foi o primeiro tijolinho da fábrica. E aí, o Malovani todo mundo já conhece, né? A gente não precisa agradecer ele muito mais. É, eu acho que é porque ele é menino mesmo, né? Ele não cresceu com a gente, então por isso que ele não gosta. Chamou o Malovani de menino, Sacana. Cara. Nem eu fiz Nem eu fiz. Vamos dar uma pausa aí na sessão esculacha do cara, velho. Olha só. Mas Malovani, nós amamos você. Você mora aqui dois. No meu coração, junto com o Thiago e o Diego, dormir na mesma cama, viu, Malovani? Olha só. Não, na mesma cama não, porque não dá certo isso aí, o barraco tem que ficar maior. Não dá não. Mas aí, gente, seguindo né, os comentários, sobre o Mexidão Cast 38, os vilões de antigamente, o Wellington Magaren. Magaren, né? E ele disse sobre o Mexidão 38 o seguinte... Olá, conheci o cast de vocês semanas atrás. Andei ouvindo alguns casts antigos. Uma coisa essencial para um cast me conquistar é a interação entre os participantes. E isso vocês têm. Parabéns. E ganharam mais um ouvinte. Obrigado aí, Wellington, pelo comentário aí que você disse aí. Muito bem, Diego. Tá de parabéns. Mas não tem como não ter interação. Eu conheço esses putos desde criança. É, uma outra curiosidade que você deixou de comentar, né, Patrick? Nós somos amigos desde infância, né? Justamente. E sabe, ouvintes, como eu conheci o Thiago? Eu conheci o Thiago tendo ódio dele porque ele batia campainha na porta da minha casa e saía correndo, esse filho da puta. É. E o mais engraçado é que eu também fazia a mesma coisa, mas eu entrei disfarçadamente no seu ciclo de amizade através de seus primos, cara. É verdade, rapaz. Mas eu também fazia isso. Mas continue lendo o comentário do Wellington Magaren! Isso! Magaren! Ele disse o seguinte: sobre o cast, não podia deixar de comentar nesse episódio, pois, pelo nick que eu uso, vocês podem imaginar que sou fã de vilões. Imagina! Venha me enfrentar, Magaren! É. Exato. É, então, ele disse: concordo com suas... Eita! O Thiago tá me avacalhando com essa mão dele aqui, velho. Ele sacode o microfone pro telado. Segura meu microfone, então. Põe a mão no microfone. Esse é um microfone inofensivo mesmo. Mas ele disse o seguinte: concorda com as nossas escolhas, mas só discorda quanto ao fato de incluir os aliens no quesito vilão. Afinal, eles são apenas uma raça. Seria o mesmo que chamar os dinossauros de Jurassic Park de vilões. Eu também acho que os dinossauros são vilões, eles comem pessoas. Eles podem ser adversários para os protagonistas, mas não estão fazendo aquilo por maldade. Mas é verdade, Diego. É. Os aliens só matam porque os humanos, filhos da puta, estão fazendo gracinha no lugar deles. Não, com certeza. Eu também acho que isso é verdade. Concordo. Um belo tapa na cara do Magaren. É. Outra coisa que ele diz também é o seguinte. Outra coisa, nada me tira da cabeça de que o esqueleto é um injustiçado. Basta olhar para a aparência que o castelo de Grayskull tem para perceber que, na verdade, ele é o verdadeiro dono do lugar. E o pessoal do He-Man são invasores. Olha só. Cara, sabe o que é pior, Diego? Que a gente falou isso no Mexidão Cast e o cozinheiro que tirou, né, cara? É verdade. A gente falou isso mesmo. A gente não sabe se é ele que é o dono e o pessoal que invadiu, ou se o pessoal realmente é dono do lugar e o esqueleto quer simplesmente possuir. Maldito cozinheiro, mal posso ver seus movimentos. É, isso aí. É, outra coisa que ele disse também é o seguinte: um vilão que me dava medo na infância era o Dr. Gore, inimigo do Spectre-Man. E eu preciso fazer uma menção honrosa aos vilões do Chapolin, né? É verdade, velho. Parabéns, Chapolin. Tripa seca, a gente não falou de ninguém. Tripa seca, velho. É verdade. Tripa como a gente esqueceu. Tripa seca era foda, porque era o cara que o ator, mesmo o ator que fazia o seu Madruga, ele sempre foi na capa. Era foda, o nome era bem sugestivo. Agora é curioso o Diego chamar alguém de na capa, né, Thiago? É muito legal. Cara, eu posso falar hoje em dia que eu não sou tão na capa mais. Eu não tenho o famoso a caixa, mas eu tenho uma barriguinha sexy, então não sou tão mais na capa assim. Uhum. E ele disse também o seguinte: parabéns pelo cast e até a próxima. E no final ele deixou uma observação. Ele disse o seguinte: o Giodai não morre em Changeman, ele acaba passando pro lado do bem, né, entre aspas, porque ele nunca foi mal de verdade. Cara, é bom você ter falado isso, porque até então eu não lembrava desse fato dele ter passado pro lado do bem. Eu achava que ele tinha morrido mesmo, eu lembrava dele ter morrido. Mas já que você disse que ele não morre, que ele passa pro lado do bem, eu vou voltar a assistir Changeman todinho em sua homenagem. Agora, e depois comentar sobre isso. Agora, Diego Mendes, Wellington Magaren e Thiago Mendes, eu dou uma notícia boa, rapaz. Tem um canal no YouTube que tem todos os episódios de Flashman, Changeman, Jaspion, Lion Man e Black Kamen Rider. Oh, todos pra vocês assistirem. O Kamen Rider eu não vi se ele já terminou de postar. É. Mas eu tava acompanhando e tava em andamento já, cara. Muito bacana o canal. Show de bola, vai estar no link aí, galera. Galera, pra deixar claro, né, gente? O canal é o Tokus Brasil. A gente vai deixar o link aqui. Tá muito legal a iniciativa. O cara tá postando muitos dos tokusatsu de antigamente. E nós vamos assistir mais tokusatsu e quem sabe até aproveitar isso para fazer novos programas. Justamente. E eu queria agradecer o Wellington pelo comentário. Ele começou a ouvir o podcast agora. Continue ouvindo, continue comentando, cara. O seu comentário me motivou demais. E pode ter certeza, foi muito importante para mim, principalmente. Isso aí. Muito obrigado mesmo, Wellington Magaren! Venha me enfrentar! Isso, continue comentando, escutando, dando suas opiniões, sugestões, críticas também. Nós estamos aqui dispostos a ouvir. Muito obrigado, Wellington Magaren! Magaren, venha me enfrentar! Muito obrigado pelo comentário, cara. A gente espera que você continue comentando mesmo, porque é isso que a gente gosta. Vou passar meu nome agora para Diego Jaspion. Olha só! Ainda sobre o Mexidão Cast número 38, os vilões de antigamente, o Adriano Alves, veja bem, diz: caraca, adorei o cast, e principalmente por terem lembrado os saudosos Giodai e Satangos. Não perdi um episódio de Changeman de Jaspion. Parabéns, galera. Cara, o mais curioso isso é que o Giodai e o Satangos não estavam na pauta, né, cara? O mais curioso é isso. Não. A gente... pra ver como a gente segue a pauta, né, cara? É, mas não tinha como deixar pra lá, né, cara? Esses dois aí são marcas de cada um de sua série em específico. A gente ia... não estava na pauta, a gente citou... muito agradou, bem, tá vendo? Só faltou você falar um outro vilão que você curte, né, Adriano? Mas gostei do comentário e pode ter certeza que nós temos um gosto polêmico, mas às vezes agrada muita gente. Olha aí. Isso aí. Agora, continuando os comentários, um comentário breve, rápido e objetivo do nosso querido Jonathan Saulo, lá no podcast número 37, Coisas de Pobre. Ele diz: parabéns a todos que participaram do podcast. Fazia tempo que eu não ouvia um podcast que me fizesse dar boas risadas. Poxa, cara, eu olha fico só feliz, mas o Coisa de Pobre realmente é difícil não rir, né, cara? Foi um episódio muito bacana. Foi bem legal mesmo. Valeu, Jonathan, um abraço. Valeu, Jonathan, obrigado pelo comentário. A gente espera que você continue ouvindo também e comentando, cara. A gente... é, como a gente, repetindo, né? A gente gosta da interação mesmo do ouvinte. O que parece, o Jonathan é lá do Paraná. É isso aí. Exatamente. Verdade, é lá do Paraná. Isso mesmo. Valeu, Jonathan. Continue ouvindo, comentando, sugerindo. Ainda sobre o Mexidão Cast número 37, Coisas de Pobre, o Vitor Hugo diz: primeiro, credo, senso comum da porra. Existem alunos e alunos de direito, e nem todos são barraqueiros. É, não se pode negar que alguns são, mas em sua grande maioria são pessoas que não aceitam, goela abaixo, atrocidades contra seus direitos. Risadinha no final. Olha só. Isso porque a gente falou no Coisa de Pobre, né, que estudante de direito é o pior tipo de estudante, né, Thiago? É, porque gosta de brigar, né, Vitor? Isso. Até como engraçado o Vitor Hugo citar, porque a gente ainda nem citou o dia da pendura, né, Thiago? É, verdade. Você sabe o dia da pendura? Como é que os estudantes de direito fazem? Eles vão na churrascaria, Diego Mendes, e falam: hoje é dia lá não sei o que lá do direito, nós não vamos pagar a conta. Isso não é coisa de pobre? Ah, tá. Então é um direito, então dá prejuízo pro dono. Pois assim. É. Estudante de direito. Legal. Além de tudo, é coisa pobre de pobre. Também. É pobre também. Na verdade, eles não devem ter o dinheiro pra pagar. Olha só. Ah, sério, velho. Quem que inventa um dia de pendura pra simplesmente, direito e não vou pagar. Pois direito. É, rapaz. Mas continue, Thiago Mendes. Segundo, ir à casa do amigo pra jogar videogame e jogar computador? Já fiz muito isso, kkk. Quem não fez, né? Quem não fez. Mas no atual momento estou aguardando um amigo enrolado que disse que ia trazer o videogame dele pra gente jogar no final de semana. Isso já faz uns 2 meses. Cara, continue esperando e não perca as esperanças. É isso, eu acho que esse amigo aí, ele percebeu sua estratégia, por isso. Veja bem. Em terceiro, ele diz: pior do que suco de 10 centavos é dividir o suco Vilma, que rende 2 litros, colocando menos suco e mais açúcar para render mais. Caraca, velho, o trem já é doce. Imagina colocar mais açúcar. Você tá doido. Eu acho que minha glicose subiu só de pensar. Eu tenho que confessar, eu não faço com o suco Vilma dessa forma não, mas que ele rende bastante vezes o suco, hein? Olha aí. Em quarto lugar, ele diz: ir ao restaurante e perguntar se aceita ticket. É a minha sina, kkk. Se não aceitar o cartão na alimentação, eu nem faço lanche. Eu acho. Olha aí. Faz isso. Levanta como se nada aconteceu e vai embora. Quinto, ele diz: olha, uma boa tática quando você já sabe que o cartão tá sem crédito é só ficar na parte da frente ou antes da roleta. Então você aguarda até chegar próximo do seu ponto, então você tenta passar o cartão. E o mesmo terá saldo. Não terá saldo. Puta, velho. Então, simplesmente, você lança aquela frase: meu chefe, o filho da puta, não depositou a passagem. Não, parabéns. Uma salva de palmas, velho. Palmas. Não, ele merece. Merece, Vitor Hugo, você tá de parabéns. Então, você desce na porta da frente sem pagar a passagem. É salientar que isso só funciona quando o ônibus estiver lotado. Olha só. É vazio, é sinistro, né? Como é que você vai descendo pela porra da frente? Meu Deus do céu. Ele coloca o último tópico. Agora, escutando o cast de vocês, cheguei a algumas conclusões. Sou pobre, louco e sem vergonha. A peça do ônibus deu. Bateu. Já cheguei à conclusão. Nossa, bateu ré. E mais, não sou o único assim, pois me deparei com várias situações citadas por vocês como exemplo. Não aguentei, foi mal. Como cagar na estrada. Por exemplo, cagar na estrada. Muito, muito bom cast, bacana demais. Parabéns e sucesso a todos. Cara, são comentários como esse que fazem valer a pena essa brincadeira de gravar podcast, né? Muito bom comentário, velho. Tô chorando aqui. Ô, Vitor, continue comentando. O Vitor começou a comentar recentemente nos programas, né? Cara, muito obrigado mesmo. Isso, a gente. Eu, Diego, até pegou no pé dele por causa do negócio de direito, mas Vitor, relaxa. Não, não peguei no pé de ninguém, não, cara. Tá de boa. Você pegou no microfone? Não, de forma alguma. Deu pau no microfone? Não, deu pau em outro lugar. Ah, tá, então beleza. Tá vendo? Eu preferia ter deixado passar pela frente. Então esses foram os comentários de hoje, pessoal. Se você quiser deixar algum comentário no nosso site, você vai fazer como, Diego Mendes? Você, ouvinte, vai fazer como? O ouvinte, ele vai acessar o mexidãorocks.com.br, acessar o podcast ou o post que ele quiser comentar e deixar lá seu comentário pra gente possivelmente ler ele aqui no nosso programa. Excelente, Diego. Agora, se nosso ouvinte quiser mandar um e-mail, Thiago Mendes. Você vai enviar o seu e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Muito bem, Thiago Mendes. Agora, se você quiser mandar uma mensagem pessoal, exclusivamente, íntima para o Diego Mendes, como faz, Diego Mendes? É só acessar. Cessar foi foda. Caralho. É o Thiago com E e eu emendei o E dele com C. Foda. Mas é só acessar o facebook.com/Diego Mendes ou então através do @DiegoTMendes7. Muito bem, e se você quiser acariciar a cara peluda do Thiago Mendes, mandando uma mensagem... Acho melhor não fazer isso. Enfim, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Se você quiser ouvir uma voz aveludada, mais doce, como que faz, Thiago Mendes? É só você acessar o Facebook, entrar lá no Thiago T. Mendes e mandar o seu recadinho pra mim, eu vou ter... Um coração macio, uma voz aveludada pra você, cara ouvinte, ou então me mandar um tweet lá no @ThiagoMendes. Muito bem! Se você quiser falar comigo, o que não é muito provável é Patrick Murto. Opa! Tá difícil, patrickmurto.com tá na minha cabeça. Eita! Ainda bem que não é só eu. O facebook.com/patrickmurta ou Patrick Murta no Twitter. Olha só, se você quiser entrar em contato pelo Facebook do Mexidão Rocks, @MexidãoRocks. Também estamos no @MexidãoRocks, sempre saindo alguma coisa lá. Posts no blog, podcast, tudo saindo lá, gente. Isso, e eu peço encarecidamente, por favor, deixe lá sua avaliação no iTunes, pessoal. Se você está ouvindo pelo iTunes, deixe lá suas 5 estrelinhas, faça uma resenha curtinha no podcast, porque isso para nós seria muito importante, ok? Ok. Então estamos aí terminando o episódio especial de aniversário. Que venha mais um ano. Obrigado por você nos ouvir até agora. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado por ouvir durante esse ano inteiro, né, gente? E até a próxima. Obrigado mais uma vez por ter ouvido o nosso podcast durante esse ano inteiro e por mais os outros que virão ainda. Muito bem. É isso aí. Então falou, galera. Beijo do gordo. Beijo, abraço. Até mais. Até mais, gente. Nada me tira da cabeça. Pô, peraí, Diego. Ô, Cida, a gente tá gravando, você tá escutando? Deixa o Matheus quieto, na hora que ele quiser ele sai e come. Pode ser? Não, pode ser. Pode ser, sim. Calma, que homem bravo. Não, pode ser, deixa a gente terminar. Olha a crise. Né? Magaren! Magaren! Magaren, né? Tipo, nem dá pra perceber. Que nem dá pra perceber que o Diego colocou o microfone na bunda. Tá muito baixo. Alô? Aí. Oi. Pode ir, mas tá mexiando. Parou. É engraçado, né? A gente não pode tratar de assuntos que sejam parecidos. E foi foda. Cara, hater é complicado. Seu microfone tá bizarro, velho. Foi complicado. Hater foi foda. Seu microfone tá bizarro, é isso que eu tô falando. Ô, velho. É porque uma chiadeira. Puxou a porra do cabo, eu deixei ele no jeito ali. Puxei nada. Melhorou? Justamente. Esse episódio você já participou, né, Diego? Sim. Já participei, sim. Nós metemos umas lenhas aí, né? E a Sara tá no fundo. É. Peraí. Ô, Matheus, ô, Lucas, tenta levar a Sara lá pra casa da sua avó. Vai pra lá pra ela ir atrás de vocês.